16.512 cores e 10 canais de áudio. Este é o incrível, poderoso Mega Drive. E este é o jogo do ano nos Estados Unidos. Preste atenção, porque ele é quase supersônico. Bem-vindos a mais um Paper Masters. Eu sou o Eric. Oi, eu sou o Cliff. E eu tô correndo por aí na velocidade do som. Eu sou o Magara. Porco espinho é a P. A Tectoy falava que era Porco Espinho. Exatamente. Muito bem, e hoje nós estamos aqui para falar de Sonic, o Porco Espinho, o Ouriço. Ouriço Azul. Sonic, que teve o primeiro jogo lançado aí nos Estados Unidos dia 23 de junho de 91 e no Japão dia 26. E esse programa tá saindo no dia 26 de junho também? Mas no Japão foi em julho. Foi julho? Acho que foi julho, hein? Não, foi julho. Foi? Então... Um mês depois. Tá. Quase um mês depois. Mas nos Estados Unidos, dia 23 de junho, né? Coincidentemente, é a maior coincidência que a gente já teve aqui nesse programa de pensar em falar de Sonic e o Magarin foi olhar a data de lançamento e é na mesma semana. Na verdade, eu não fui olhar, eu já sabia. Ah, sim. Todo ano eu comemoro essa data. O Eric falou, que tal a gente falar de Sonic? Aí eu falei... Falando nisso, sabe quem é que faz aniversário no dia 23? Aí, tá vendo? Então, hoje a gente vai bater um papo aqui, mais ou menos, sobre Sonic. Mais ou menos por quê? Porque tem muito jogo. O bicho tem, acho que mais de 100 jogos lançados no total. É, mas você pega os que prestam, então vamos ficar aqui uns 20 minutos falando. Nossa, o Sonic tem jogo até de RPG, cara. Sonic tem muito jogo. E antes da gente começar, só comentando, né, que... Pra quem chegou agora, a gente já falou isso em muitos programas, eu não vou render isso muito mais daqui pra frente, mas o Paper Masters é um podcast do site comicboxhqs.com.br, onde a gente fala tanto de Papercraft, quanto de qualquer assunto que vier na cabeça, né? Pera. Bonequinho de papel. Agora pode continuar. Ele nasceu com a ideia de ser um site sobre Papercraft, que é uma arte em papel. Arte é uma técnica em papel. E é muito popular o pessoal montar personagem de jogo, personagem de desenho, personagem de um monte de coisa. Então a gente começou a ampliar o programa para falar de todas essas coisas, né, variadas. E hoje ele é um programa tanto para o público de Papercraft quanto para o público geral, né, que no caso desse programa gosta ou quer saber mais do Sonic. Né? O montador de Papercraft mais famoso é o Seu Madruga, que fazia muito bem papel de animal. Nossa, <Deus. risos> E agora, também no Master System, Sonic, o Porco Espinho Supersônico e Jogo do Ano nos Estados Unidos. Sonic no Master System. Ah, quero ver se você é rápido! Uma ideia supersônica da Tectoy. Pra gente começar, quem é o Sonic? O que é o Sonic? Ele é um porco espinho, Magari? Não, ouriço. Um Hedgehog. Sonic the Hedgehog. Primeiro jogo saiu pra Mega Drive. Exatamente. Muita gente acha que foi pro Master System, porque tem a ideia de que o Master é antes do Mega, assim. Aí acha, então o primeiro foi o do Master, não, foi o do Mega. É, o do Master System foi tipo uma... Fez tanto sucesso, né, que tipo assim, vamos lançar no final do ano, eu acho, né? Vamos lançar um port ou uma versão pra Master System. Na verdade é uma versão, que é um jogo completamente diferente. É um jogo totalmente... Eu não joguei o do Master. Inclusive, se você... Eu conheci pelo do Master. Só um comentário, se você é mega fã de videogame e acha que a gente vai fazer um programa extremamente detalhado, nós não somos especialistas em videogame. A gente vai falar dos jogos que a gente jogou e o que a gente achou. Exatamente. Não vamos falar das especificações técnicas ou não sei das quantas. Mas, enfim. Ah, o Magari falou que conheceu pelo do Master System, né? Você conheceu por onde, Clef, o Sonic? Cara, um dia eu ganhei um Mega Drive do meu primo. E a locadora aqui do lado de casa alugava fita pro videogame. Então meu pai me levou lá e eu me perdi naquele mundo, não sabia o que escolher. Ele pegou o Sonic lá e me falou, joga isso aqui, filhão. Vai, isso filhão! Foi quando? Isso foi quando? Isso você deve lembra? Ter sido por volta de 99, talvez. Caramba, foi bastante tempo depois. Apesar que em 99 você tinha, sei lá, uns 7 anos. 6. Aí. É, eu conheci Sonic mais ou menos nessa idade também, né? Que meu pai provavelmente, conversando com os colegas de trabalho, ficou sabendo que ah, vou dar um videogame pro meu filho e tal. Aí ele me deu um Mega Drive que vinha com Sonic, né? Era um dos bundles, vamos dizer assim, da Tectoy, que vinha o Mega Drive com o Sonic 2. Então eu conheci pelo Sonic 2. Eu comecei pelo 1 mesmo, só que eu nunca consegui passar da primeira fase dele com 6 anos. E aí acabou o tempo de aluguel da fita e nunca mais joguei. Caramba, em 6 anos você não conseguiu passar da primeira fase. É difícil, cara. Sério, não, já... eu só joguei ele depois, sei lá, eu tava na faculdade já quando eu joguei de novo. Já que a gente tá falando de não conseguir passar, eu ganhei esse Mega Drive com Sonic 2 quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos também. E eu jogava as duas primeiras fases, né, Emerald Hill lá na floresta e tal, aí depois vinha a Chemical Plant, que aí são, o Sonic 2 ele tem a estrutura de sempre ser dois atos por mundo, exceto mais pro final que muda um pouco, né, e eu não conseguia passar, eu não conseguia chegar no chefe do Chemical Plant. Que é a hora que chegava nas escadinhas que você tem que ir pulando. Nossa, ou eu caía demais. Ou eu morria afogado. E eu fui descobrir. Aquelas aí, que tipo, ficam trocando, tipo, de um ator. É, e eu não sei por que eu não consegui. E assim, o. Pra quem não conhece o. Aí, detalhe que é um erro grotesco isso aí, que o pessoal da SEGA até comentou depois, que ouriços são conhecidos por nadar bem, né? Então, ele nada, afogar não com facilidade. Não embaixo de água. É, mas a movimentação fica ruim pra caramba embaixo da água. Fase de água em videogame é sempre um terror. A água e gelo. Ali era produtos químicos, né? Não era água. Era. Pior ainda. E preocupa não, ó, dá uma olhada só no Mega Man, como que ele pula tão mais longe dentro da água. Mas ele roubou. É, ele roubou, entendi. Por isso que ele consegue. Tá certo, então. Mas o que eu ia comentar é que com meus 6 anos de idade, mais ou menos, eu não conseguia passar. E aí eu joguei outros jogos e tal. E quando eu tinha uns 10 anos, o pessoal da minha escola descobriu a magia dos emuladores e começaram a jogar Mega Drive. Meus colegas que só tinham PlayStation. E aí eles começaram a jogar Sonic 2 e eu voltei. E aí eu descobri como passava, pra você ter ideia. Às vezes, videogame, né? Às vezes é isso, no videogame. Às vezes eu iniciava o jogo, né? E não dava o start no início pra ficar vendo as cenas das fases. Pra eu ficava pensando assim: caramba, como é que deve ser chegar nessa fase aí? Deve ser legal. Que ficava tipo um trailerzinho. Mas enfim, Sonic. Ele foi criado ali, foi lançado em 91, né? Criado pelo Yuji Naka e o Naoto Oshima. É isso. E o Sonic, ele foi criado pra ser, eu não sei se ele foi criado pra ser um mascote substituto do Alex Kidd, ou se ele foi criado e fez sucesso e aí virou mascote. Não, eles estavam querendo um mascote pra rivalizar com o Mario, porque desde aquela época ninguém se importava com o Alex Kidd. Alex Kidd é eu joguei um joguinho só dele. Então, era legalzinho, era mas... legalzinho, mas não pra fazer... Não era o Mario. Rivalizar com... com o bigodudo lá. Exatamente. E aí eles criaram um Sonic que tinha um visual mais descolado, né? Tipo assim, o cara alta velocidade, cabelo espetado. Fizeram vários... Tentaram várias coisas, vários projetos, várias... Teve até uma espécie de concurso lá dentro da SEGA pra quem ia criar o personagem. Teve um monte de visual, inclusive algum desses visuais, eles acabaram aproveitando nos bichinhos que você tem que salvar durante a fase. Mas aí o que fez mais sucesso foi o ouriço lá, o azulzinho. Eu vi em algum lugar uma vez que um dos possíveis, eu não sei se eram possíveis mascotes ou possíveis personagens pra algum jogo, era o Eggman, que era um cara bonitinho e tal, todo parecendo um Papai Noel, e aí ele foi descartado e eles falaram assim, não, mas o personagem é muito legal, vamos botar ele no Sonic como vilão. Sim. Ah, teve os projetos anteriores, tinha nos primeiros esboços, por falar assim, tinha a ideia do Sonic ter uma namorada, que seria a tal da Madonna lá. Humana, o inimigo, né? Seria esse Eggman, que aqui ficou o Robotnik, até o Sonic Adventure 2 Mestre Latura, mas enfim. É uma coisa interessante o nome dele também, que no Generations tem o Robotnik e tem o Eggman, né? Porque junta o passado e o presente. Ah. E aí tem uma hora que eles falam lá pra ele, ah, é o Dr. Robotnik, e aí o do presente vira, ei, mas ninguém me chama coisa desse nome mais. Eu conheço como Robotnik. É, Robotnik. É que no Sonic Adventure 2 eles puseram que o Robotnik era o avô do Eggman. no passado foi ele que criou o Shadow, etc. Mas era só tradução, tipo, Mike Bison lá virar o só Bison por causa do Mike Tyson, etc. É, eles foram... coisa que sempre aconteceu no passado, né, de essas mudanças de nome. Então. Mas aí o Sonic, ele acabou dando muito certo na época, né, e ele tinha um estilo de jogo muito diferente também, né, porque ele tem uma... Falando aí de Sonic 1, né, os primeiros Sonic, ele tem tipo uma versatilidade, vamos dizer assim, no cenário, que você pode fazer vários caminhos diferentes para chegar no final, né? Algo que não era tão comum nessa primeira fase, né, de jogos. Além da velocidade, é claro, que era o foco, né, do jogo. É, eles fizeram isso na velocidade exatamente para aproveitar uma coisa que os videogames da SEGA, por mais que a SEGA em si não saiba muito como gerenciar, os videogames da SEGA sempre tiveram a mais que o do Super Nintendo, da Nintendo, que era a capacidade de processamento. Sim, sim. Tanto que surgiu até a frasezinha famosa lá da... A SEGA faz o que a Nintendo não faz. Tipo, 16-bit arcade graphics. We can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. Era engraçado, né? O marketing antigamente era muito agressivo, cara. Era, sei lá, se deixasse, mostrava o Sonic dando soco na cara do Mario. Ah, sim. A primeira aparição do Sonic foi na CES, que é a Computer Entertainment Show. Que é tipo a E3, só que antes da E3. Uhum. Que... No stand da SEGA pra apresentar No stand da SEGA, eles puseram. Exatamente, pegaram um vídeo do jogo mais recente no Mario lá, puseram ao lado do Sonic, falando: ó, o Sonic roda, pula, corre. Do Mario é essa devagarzinha aí, ó. E é engraçado que são dois estilos de jogos totalmente diferentes, né? Os dois são legais. O Mario, ele vai mais por um caminho mais, entre aspas, exploração, que tem passagem secreta ali, não sei o que, vai pro mapa mundo, você pode fazer, achar uma coisa ou outra e tal. E o Sonic, ele vai mais no esquema da velocidade e naquilo de, tipo assim, você pode ir direto pela fase, você pode passar por cima, você pode passar por baixo. Por mais que o Mario tenha aquele sistema dos canos e tal, ele meio que muda a fase, né, quando você entra no cano. Ele não é linear, né, não é linear não, não é, tipo assim, não é uma fase só, né, ele... Tipo, quebra o mapa, vamos dizer assim. Então é uma diferença aí que acabou pegando muita gente na época, né? E olha que, só falando, é difícil explicar pra quem não jogou, porque tanto o Mario quanto o Sonic tem muita exploração, né? Você pega o Sonic e vai seguindo só pelo caminho de cima, sei lá, você termina a fase em 1 minuto, 2 minutos, as primeiras fases, assim. Só que você errar aquele pulo lá no início e cair lá embaixo, tem que ficar correndo pelos looping e todo aquele resto lá. Então, cada fase ela é muito grande se você parar pra olhar também. Só que você passa correndo a fase inteira. Aí vai rápido. E às vezes nem é necessariamente a fase grande, mas ela dá a sensação de ser muito maior do que é por causa dessas opções, né? E sem contar que se você pegar jogo antigo, ele tinha muito aquela ideia de você joga, morre, começa de novo, morre, começa de novo, morre. E aí, por ter essa variação, o jogo ficava menos repetitivo, né? Porque você poderia fazer um outro caminho. Uhum. Tanto que as primeiras fases desses jogos mais antigos é o que o pessoal mais lembra, porque é o que mais jogou. A música de... Você jogava, aí você morria, aí você começava de novo, você passava, você ia pra segunda fase, aí você morria, aí não tinha isso de você continuar de onde tava como hoje, você tinha que voltar lá pra começo da fase. No Sonic 1 eu conheço muito bem a primeira metade da primeira fase, porque era só lá que eu conseguia chegar. Eu posso estar um pouco disperso, porque eu comecei a jogar Sonic 2 aqui agora. Mas enfim, saí do jogo aqui, senão eu não consigo gravar. O bom de jogar no computador é que se eu perder uma vida é só pular em cima do computador que eu sim, ganho. Com certeza. Depende não. Você pode ganhar um anel, pode ter invisibilidade, você pode... Não, mas eu coloco uma foto. Eu coloco uma foto do Sonic na tela antes. Ah, bom, então pular. Assim sim. Entendeu? Mas a bolha é melhor que a foto do Sonic. A bolha é do 3, né? Acho que é do 3. Mas aqui, talvez é interessante a gente fazer isso. Vamos dar uma passada geral aqui nos jogos do... Ah, antes disso, vale citar também uma curiosidade, que a primeira aparição do Sonic não foi no jogo do Sonic. Foi no jogo... No Red Mobile Mobile, eu vi um negócio sei lá desse. Como fala. Que ele era um chaveirinho, era um jogo de corrida, e ele era o chaveirinho que ficava no retrovisor do carro lá. Antes do jogo ser lançado ainda, antes do personagem... A maioria conhecia quem era aquele... Trocinho ali. Muito bom, muito bom. O Sonic 1, ele tinha essas características que a gente comentou aqui, né? E era Basicamente, a estrutura do jogo é assim, eu vou detalhar um pouquinho mais um por ele ser o primeiro, mas não significa que a gente vai ficar 5 horas aqui falando de cada jogo, né? Mas o Sonic 1, ele tinha essa estrutura, na época dele era cada fase tinha 3 atos, né? E basicamente Sim. A história é, o Sonic é um cara lá descolado e corajoso, aventureiro e tal, que tá salvando seus amigos animais do maligno Dr. Robotnik ou Eggman, né? Que está aprisionando os animais e transformando eles em robôs, né? Aprisionando eles em robôs. Então a história do jogo é basicamente isso, você destruindo, libertando os animais que o Robotnik prendeu e acabando com as invenções dele, né? Ele sempre vai pra cima de você, em cima de algum veículo maluco lá e tal. E aí você tem que ir até impedir ele no final e tal. E tem um elemento que, pra quem vai jogar, a pessoa pode deixar esse elemento completamente de lado se quiser, que são as esmeraldas do caos, né? São as 7 esmeraldas do caos que, se reunidas, invocam o Shenlong e o Sonic fica dourado. Esse primeiro ainda não. Assim, né? Não tem isso no primeiro não, mas esse é porque eu me deixei levar. No primeiro ele só volta... Só muda um pouquinho o final, que começa a correr, aí depois as esmeraldas aparecem, ele pula e só. Era no 2 que na abertura ele já ficava Super Saiyajin? Ah. Na abertura? Não, na abertura não, mas no 2. No encerramento. É o 3, a abertura do 3 ele começa no 3, sim. Super Saiyajin e aí no 3, ele cai e perde as esmeraldas. O 3 é exatamente posterior ao 2, assim, a história. É a continuação. Não, eu sei, mas é continuar. No 2 termina com o Sonic voltando pra Terra no aviãozinho lá, e no 3 já começa nessa volta pra Terra. É tipo um jogo só, sabe? Sim, sim. Mas aí o 1, ele tem essa questão, assim, as esmeraldas, apesar delas estarem ali, o Robotnik até quer elas e tal, mas não tem muito isso, né, sendo explorado no 1. Problema, no Mega, as esmeraldas, você pega elas nos bônus. E aquelas fases bônus são um saco pra jogar. Psicodélica, a tela girando, uma maluquice. A tela girando, etc. É uma porcaria. No Sonic 1 do Master, as esmeraldas estão nas fases. Você pega durante a fase. Algumas têm uns truquezinhos pra abaixar, você tem que cair no lugar certo pra pegar, etc. Mas elas estão nas fases. Não tem bônus, não tem nada. Coisa que adicionava pra exploração do jogo, né? Ah. Muito bom. Também e não aí... faz muita diferença no 1 e no as esmeraldas. E aí o 2, ele deu uma expandida grande, né, no deu uma boa expandida no jogo, e uma das coisas principais que tem nele é justamente aquele spin dash do Sonic, né, de apertar pra baixo e o... Já acabou se tornando uma marca do personagem. Exatamente, que ele transforma como... Um até tinha aquele negócio dele virar uma bola pra acertar os inimigos, mas não era a mesma coisa. Quando você tá correndo, você se aperta pra baixo. Esse spin dash, você pode parar e começar a girar, e ele sair feito um doido lá. Quando eu fui jogar o 1 de novo, o primeiro que eu zerei assim mesmo foi o 2, né? Então, quando eu fui jogar o 1 de novo, eu fiquei umas meia hora tentando fazer o spin dash lá e não conseguia. Não descobria que controle fazia, apertei o controle todo lá e não rolava. E uma coisa legal que tem no Sonic também, que eles exploravam bem no Mega Drive, são as cores das fases e tal, né? Tipo assim, a gente não vai entrar no detalhe da... Nossa, olha só como eles olham as nuances e tal, mas tipo assim, é muito interessante. Assim, é um jogo muito bonito, né? Se parar pra pensar. Ele aproveitou que os videogames da SEGA tinham pra fazer o que eles falam mesmo. A SEGA faz o que a Nintendo não faz. Pegaram a velocidade... Colocaram o gráfico, as cores, colocaram. O áudio sempre foi melhor no Super Nintendo, então não era muito puxado. Apesar das músicas do Sonic serem marcantes e tal, eles não apelavam muito nisso. Agora, nas outras coisas. Por que que a montanha era xadrez? Ah, mas você nunca viu uma montanha de xadrez? Tá todo mundo preso nela, é o xadrez. Ah, é por isso, faz sentido. E o Sonic 2 foi lançado no dia 24 do 11 de 1992. Eu sei de cabeça por causa do truque de mortalidade, de Super Sonic, etc, que é 1992-124. E a gente tava falando de ir pelas fases por caminhos diferentes e tal. Como a gente tá gravando aqui e eu tô, né, tentando jogar e tal, eu tô um pouco distraído, e aí eu caí num lugar totalmente diferente do que eu costumo fazer, então a fase tá quase como nova pra mim. Mas... Ficou muito elitista aí, ó, só passando pelos caminhos rapidinho, esqueceu como que é o caminho dos plebeus. Aí eu passei mais. É tipo a terceira fase do Sonic 2 que você pode ir por cima ou ir por baixo, então vai ter água, etc. É, se para pra pensar, tecnicamente, desde a primeira, assim, não com água, né? Mas desde a primeira fase você já tem alguma coisa. Mas a. É, mas aí ela muda, tem essa diferença de que um você vai por cima sem ter água e por baixo sem ter água. Ah, sim, muda a mecânica, né? Do jogo todo. E assim, a gente tava comentando aqui, né? O 2 ele introduziu esse spin dash e ele introduziu também, assim, ampliou um pouco a ideia das esmeraldas do caos, que se você pega 7. E tem que ter um X moedas lá e tal, e pula, o Sonic fica, vira um Super Saiyajin, né? Fica um Sonic dourado. Sim. E indestrutível e tal. É bem a legal. Música muda, etc. É, eles aumentaram aí, ampliaram bem, né? E eu tava brincando do Dragon Ball, porque assim, são 7 esmeraldas e ele fica dourado com o olho. Sim, não, mas verde, a inspiração é clara, né? O olho é meio verde, pelo tempo. O cabelo dele fica mais pra cima, nos mais recentes. Uh-huh. Bem, não sei se no 91. Ficava. 91, Dragon Ball também. É, Dragon Ball tava em alta, né, na época. Dragon Ball Z, na época já. Invisível, né? A única coisa que pode matar ele lá é o tempo, né? Porque ele vai perder tempo. Ou se a que o Eric falou de não sei quantas esmeraldas. A argola é acima de 50 argolas. E as argolas vão diminuindo. Mas era justamente o tempo. A quantidade de argola era o time. Então é. Ou o tempo da fase mesmo. Se você demorar muito, 10 minutos. Ah, é, eu acho que se você caísse em algum precipício, alguma coisa, você morria também, provavelmente. Ah, depende, né? Depende da fase. Então, e aí o Sonic 2, ele teve todas essas inovações, né? E teve mais coisas também, a gente tá falando teve, algumas coisas. Não? Teve o que eu não gosto muito, digamos nada, que era o personagem que só aparecia pra atrapalhar e pegar a sua bolinha pra morrer, sua bolinha embaixo da água pra você morrer afogado. É verdade. Eu acabei de chegar na parte que eu sempre perdia quando era criança. Então, eu gostava muito dele porque, afinal de contas, é uma raposa com dois rabos que vira um helicóptero, cara. Eu gostava dele porque eu colocava outro controle e falava pro meu irmão, que era menor, falava, você é esse bonequinho aí. Pois é, eu era o cara que ficava no controle do outro bonequinho. Quando eu jogava com o mas realmente tinha. Tinha o Tails, e quando você ia jogar de dois, um dos jogadores controlava o Tails, né? Tinha isso sim. Mesmo. Sim. E, assim, de vez em quando o Tails ajudava, né? Às vezes você tava preso, tipo aquelas aranhas que te prendia e tal, o Tails ia... Ah, de vez em nunca. Mas ele mais atrapalhava. Exatamente. Bom. e aí a gente teve o Sonic 3, né? Esse demorou um pouco mais a sair, né? Os outros, a diferença foi um ano só. Mas o 3, ele demorou um pouquinho mais aí. E ele é o mais inovador, se parar pra pensar, né? O Sonic 3... Não, o mais inovador é o Sonic Knuckles. Mas ele e o 3 meio que são o mesmo jogo, né? Eles foram desenvolvidos juntos. Era isso que eu ia falar. Eles são o mesmo jogo, só foram os dinossauros separados. Eu falo de inovação porque você podia... Quando a gente fala do Sonic Knuckles, a gente fala do... Não, a gente pode falar, pode falar dos dois juntos, na verdade, porque o Sonic Knuckles, você podia... O cartucho dele tinha uma outra entrada pra você encaixar o cartucho do Sonic 1 ou do Sonic 2 ou do Sonic 3 em cima dele. E você podia jogar com no 2 e no 3, você podia jogar com o Sonic. No 1 era só a fase de... O bônus lá, o... Psicodélica. Você não conseguia jogar com o Knuckles no jogo normal, mas no 2 e no 3 você conseguia. Sim, você parar pra pensar, é muito legal, né? Você colocava um cartucho dentro de outro, né? Um em cima do outro, e ele modificava o jogo, inclusive o jogo que você já tinha. É, o jogo que você já tinha e ainda dava outras possibilidades, porque o Knuckles podia escalar a parede. Então você podia o Sonic ir a gente... fase de ele subia pra umas fases que até o Sonic não conseguia enxergar. Nem o Tails levando o Sonic, Tails chato. O já planava no Sonic, né? Já planava também. É isso que eu ia falar, que assim, o Sonic ele tem essa questão da super velocidade dele e tal. O Knuckles ele tinha isso de planar e ele escalava também, né? Tinha um esqueminha de escalar algumas superfícies e tal. E depois a história dele ficou bem ligada às Esmeraldas do Caos. Quando foram expandindo a história, puseram que ele era da tribo que cuidava das Esmeraldas, etc. Ele acabou sendo bem ligado à história dele às Esmeraldas. Tanto que no Sonic. No Sonic do Dreamcast, no Sonic Adventure 2, quando você joga com ele, é basicamente você explorando as coisas pra recuperar as Esmeraldas. Vamos lá. Não é assim também. As fases de lá são. Elas não são aquele negócio de ficar correndo. As fases normalmente são um ambiente mais limitado, assim, e você tem um radar que você tem que ficar sentindo as esmeraldas pra pegar. Mas ainda é melhor que as fases do Big, que é pescar peixe, aquele bosta. Acho qualquer coisa melhor, até as fases da M são melhor. O Sonic 3, ele foi desenvolvido, né, como um grande jogo aí, expandindo bem a história e tal. Só que ele ficou muito grande, né, e eles quebraram nisso de fazer o Sonic e Knuckles e o Sonic 3, né, como coisas separadas. E é uma das primeiras DLC, se você parar pra pensar. É verdade. Hoje é uma coisa estranha de você parar pra pensar, mas o pessoal que começou a jogar videogame com PlayStation, esse negócio, não viu as torres do Mega Drive, né? É, o Mega Drive, ele tinha A gente tava falando outro dia, o Eric, mostrando as torres. Os caras até exageravam umas coisas que nem fazia sentido, só pra tirar foto. E o Eric mandou a foto da Doom Tower. Isso aí. É, porque o Mega Drive, ele era cheio desses dispositivos, né? De, encaixa ali, não sei o quê. Tinha um modem, né, no Mega Drive. O modem. Tinha o Bradesco online e tinha... Era o Telebradesco, é? O Telebradesco, enfim. Aí você ia encaixando, ia colocando 32X, o Sega CD, os cartuchos do Sonic Knuckles, o Sonic, e o bagulho ficava gigante. Aí quando você viu, você já tinha 1 metro pra cima do videogame, sabe? Bom, e aí o Sonic 3, ele inovava em muito mais coisa, né? Se parar pra pensar, acabei de ganhar uma vida. É, o Sonic 3, ele inovava em muito mais coisa, porque ele tinha o esquema dos escudos, né? Que o Clayfield até começou a falar, aí tinha um escudo elétrico, que era o que eu mais gostava, que ele atraía os anéis. Tinha um escudo de fogo, né? Eu acho que ele fazia tipo um dash pra frente e tal. Você dava uma corridinha no ar. É, e tinha o de água, né, que fazia um boing no chão. Dava um pulo um pouco melhor. E, só que o 3 foi o que eu menos joguei, eu não lembro de muita coisa dele. Se alguém tá ouvindo, provavelmente, e jogou, provavelmente vai se identificar comigo. O 3 eu tenho trauma do barril. Eu achava o 3 mais difícil do que os outros. Não sei se realmente era ou se é porque eu joguei pouco. É, ele foi se desenvolvendo mais, tinha mais coisa. Essa mesma fase do barril, essa coisa do barril que eu falei. Muita gente ficou travado nele até hoje. O pessoal senta em posição fetal e chora quando ouve falar em barril. Porque pro barril, você passar do barril, você tinha que fazer uma coisa que você não fazia em nenhum outro jogo, que era apertar pra cima e pra baixo. Aí o barril começava a ir mais alto e mais baixo. Você fazia isso no passar. Atari, não? Com a alavanca? É, então. Mas no jogo do Sonic não tinha isso. É verdade. No máximo você apertava pra cima pra ele ficar olhando pra cima lá e... levantar a tela. Pra dar o spin dash, mas... não pra quando o barril estiver subindo, você aperta pra cima pra ele subir mais pra baixo. Aí muita gente travou na fase lá, na parte do barril. Eu, inclusive. Tenho traumas. É, uma coisa que eu não comentei... Que eu vejo o Chaves entrar no barril, Charo. Uma coisa que eu acabei não comentando, mas que entrou no Sonic 2 também, é a homenagem à Death Star de Star Wars, né? Que tem o Egg, Death Egg. O ovo da morte. A homenagem, se for falar em homenagem, o sapato do Sonic é inspirado no Michael Jackson, lá em um dos álbuns que eu não lembro o nome, mas é do Michael Jackson que ele usava. E por falar em Michael Jackson, tem aquela teoria... É verdade. É, só que ninguém confirma, né? Ninguém pode confirmar porque por causa da síndrome de Batman do Michael Jackson, mas... Que é que ele teve contribuição nas músicas, né, do Sonic 3. Sim, ele fez tem até a foto dele com Sonic, etc. Ele começou a fazer as músicas, etc. Só que aí estourou a Batmania dele lá e... O pessoal falou, não vamos colocar o nome dele não, né? Não pega bem. Batmania. Do Sonic 3, eu não tenho lembrança nenhuma dele, então não devo ter jogado. Eu tenho algumas do Sonic Knuckles, eu só joguei tipo o jogo separado mesmo. Ah, sim, eu também. Até porque eu nunca encontrei o jogo, o cartucho do Knuckles que dava pra encaixar. Eu tinha o cartucho do 1 e do 2, e eu sempre quis achar o cartucho do Knuckles na época, mas nenhuma locadora eu tinha, só tinha um cartucho normal. Ah, e vale lembrar que a gente tá falando de uma época em que o jogo original era quase impossível de achar, né? A gente tá falando de, tipo assim, de fora locadora? Ah, sim, locadora. Eu tinha o 1 e o 2, porque o 1 eu comprei na locadora, que tava fechando, aí eu comprei o Sonic 1, e o Sonic 2 veio com o Mega Drive, o cartucho. Então, eu tenho o 2 porque veio no Mega Drive, e o Knuckles eu tenho uma versão piratona, então ela não tem justamente o sistema, né? Inclusive, peraí. Sonic. Ah, não ganhei nenhum. Eu tô no Cassino Night aqui, tentando jogar e ganhar dinheiro, mas tá difícil. Até o fim da gravação você vai zerar o jogo. Você falou em Sonic Knuckles aí. A primeira vez que eu joguei Sonic Knuckles, na verdade, não era que ele não tinha a capinha pra você encaixar os outros. Ele não tinha era nada, ele só tinha a placa. Nossa Deus! Caramba! Mas o meu conseguiu, não sei aonde. Então você só encaixava ele no videogame lá pra jogar. E passou, passou escondido, né? Num beco. Nem sei onde ele conseguiu, só sei que eu joguei. Comprou essa era a primeira versão que eu joguei. Estranha, sabe? Que sumiu depois que você comprou o jogo. Ah. É porque é uma coisa que ninguém tem. Quer dizer, muita gente deve ter orgulho disso. O que você fazia, você ia, nessas épocas aí de locadora, você ia alugar, sei lá, você pegava o Sonic. Você vai alugar o Sonic 3. Aí você chegava em casa todo feliz pra jogar, colocar um novo videogame e era, sei lá, era Pac-Man. Os caras trocavam a coisa e devolvia pra locadora. Nossa, cara. Eu tinha muito disso. Até que aqui eu nunca passei por isso, não. Mas eu acho que é porque eu alugava numa época que o pessoal já tinha PlayStation e tal, então não tinha muito isso. Jackpot? Não. Eu peguei a fase da locadora, a raiz, como falo. Eu nunca joguei em locadora, eu sempre segui o distanciamento social antes de ser modinha. Eu só aluguei o Sonic 1 e um jogo do, sei lá, do Legos, cara, de Mega Drive. Mas alugava praticamente, não toda semana que era caro, mas uma vez por mês. A minha felicidade era no fim do ano, que a locadora fechava, você alugava, sei lá, no penúltimo dia do. Antes do dia 24, dia 23. E você só ia devolver no ano que vem. Aí você alugava um monte de jogo e ficava feliz da vida jogando. O Sonic 3, ele tem uma questão que, se a gente parar pra pensar até hoje, raramente ele entra nas compilações, né? Justamente por causa dessas coisas de música aí, que não sei se é por causa do Michael Jackson, se não é e tal, mas raramente, se parar pra pensar, tem ele nas compilações que saem pra Xbox, não sei o quê. O Tails acabou de me atrapalhar. Xbox... Novidade. Então, assim, eu não sei se é exatamente o motivo, né? Mas o Sonic 3 normalmente não tá aí nas compilações. Eu nunca parei pra pensar nisso. É, se parar pra... Olha do PS4, por exemplo, não tem o Sonic 3 Sonic Sega Mega Collection. É que eu nunca olhei essas compilações, que pra mim não faz muito sentido pagar um zilhão por emulador. É, mas é mais pela praticidade. Por exemplo, no meu caso, eu tenho menino pequeno. Pra mim, é muito mais prático ter um Sonic no videogame do que no emulador pra ele jogar, sabe? Porque ele só pega ali, já liga, já tá no jeito. Cara, eu nunca parei pra pensar isso. Eu estou jogando Sonic 2 na fase do cassino. Eu cheguei, sei lá, com 18 anéis no negócio de cassino. Eu já estou com 248. Só apostando. É, continua, daqui a pouco você perde tudo. É que eu queria 3 jackpot. Eu consegui 3 Sonic, 3... Daqui a pouco aparece o Robotnik tudo e rouba suas esmeraldas. Seus anéis. Acabou de acontecer e eu caí pra 148 anéis. Isso é um negócio que eu ia comentar que eu acabei esquecendo, foi até bom eu estar jogando aqui, que o Sonic 2 tinha isso que eu achava muito legal na fase do cassino, que ela é a fase mais diferente, né, se parar pra pensar, que ela é como se você realmente estivesse tipo num pinball, vamos dizer assim, né, e coisas de cassino, sei lá, e tal, e aí tem isso de apostar, você consegue ficar lá, tipo assim, pula com o Sonic dentro de um lugar, que aí pode te dar anéis, mas também se você... der azar, você perde todos os anéis. Cassino. É, bem legal. Cara. Você vai, você aposta, você pode ganhar um monte de coisa, você pode sair de lá só dentro de um barril também. É como era bem legal mesmo, e aí depois eles fizeram um jogo só disso, né? Exato, Sonic Spinball. Cara, olha, o Sonic parece uma bolinha, né? Por que a gente não coloca ele num pinball? E era divertido que todas as fases desse jogo você tinha que ficar mandando o Sonic mesmo, começava num esgoto lá e tinha os chefes, né? Você tinha que matar os chefes no pinball, cara. Esse eu nunca gostei muito, eu joguei pouquinho, nem lembro. Eu joguei pouco também. Tipo assim, eu nunca tive, ele foi no emulador, eu acho, provavelmente, que eu joguei, porque no videogame eu não lembro. E por que diabos tem um tênisinho pra correr na fase do cassino? Isso sempre me deixou chateado. Porque não dá pra você correr. Ah, e a gente falou dessa diferença. A gente tem o jogo do Robotnik, né? Que é tipo Tetris. Que é o Robotnik Machine, sei lá como fala. Eu também quase nunca joguei, porque eu já não gosto nem de Tetris, quanto mais. Eu não cheguei a jogar isso também, não. Você não sabia, não. Mas assim, se vocês fossem no Google, vocês acham. É tipo aqueles Street Fighter que tinha também de bloquinhos de Tetris mesmo. Você ia montando Tetris e você ia soltando golpe. No caso do Street Fighter, no Robotnik, era um monte de coisinhas. Era uma coisa bem ridícula, eu não gostava, não. Hoje em dia, a gente vê por aí essas cooperações de Mario e Sonic, né? Já teve jogo de Olimpíadas deles, então eles superaram a rivalidade que tinha no início lá. Mas cê, eles sim, ou não? Vocês lembram de um jogo do Super Nintendo do Sonic? É o Sonic 4? Eu não sei, que salvava o Mario de uma gaiola, cara. É o Sonic 4. Era o Sonic pirata, jogo pirata do Sonic pro Super Nintendo, que era, se eu não me engano, era do jogo do Ligeirinho. Eles puseram o Sonic, trocaram o Sonic lá e fizeram o que fizeram com a Turma da Mônica oficialmente lá. Pegaram o jogo lá, o Wonder Boy, puseram Turma da Mônica e lançaram como Turma da Mônica. Só que lá, aí foi os piratas. Mas esse aí era pirata então, né? Não tinha cooperação na época ainda não. Não. Um que eu lembro de ter jogado, eu achava legal, talvez por ser diferente, eu não sei se o jogo é bom, porque eu não joguei depois, era aquele Sonic 3D Blast, que era um jogo tipo um Sonic isométrico. É, isométrico. Sim. O pessoal tem muita birra com ele por causa disso, que ele é isométrico. Sempre que muda alguma coisa, o pessoal reclama, né? Eu só joguei a primeira fase dele. É, porque eu achava legal, eu apesar terminei que eu no só Saturno, joguei... Porque no Saturno, o único Sonic que tinha era ele. Mas eu joguei ele pouco, porque era só quando eu alugava, e eu consegui 3 barras aqui agora, no cassino. Mas era só quando eu alugava, e tipo assim, eu não chegava muito longe, né? Tipo, claro, não dava que tá tempo. Jogando cassino aí falando, eu posso parar a hora que eu quiser. Exatamente, não, mas eu já fui pro segundo ato já. É, mas eu achava ele legal pela diferença, sabe? Tipo assim, ó, era pela novidade, né? Aquele negócio. Eu joguei pouco, eu joguei no Saturno. O do Mega eu nunca joguei, não. É, eu não tive. Inclusive, o Saturno é uma coisa que não tem jogo do Sonic. Tem esse do 3D Blast e tem o Sonic Jam, que na verdade é só uma compilação com um monte de jogos antigos. Pra você rejogar, em umas partes que você pode ver uns filminhos, não filme igual o Homem-Aranha e o Capitão Stacy, ninguém vai entender essa piada. Ninguém vai entender essa piada. Exatamente, mas uns filminhos de jogos antigos, tipo a abertura, propaganda, você ia coletando essas coisas no mundo 3D, etc. Só pra você, mas jogo mesmo, novo, não teve nenhum no Saturn. É, você para pra pensar, a migração mesmo do Sonic pro 3D foi o Sonic Adventure, né? Do Dreamcast. E foi esse o Sonic que eu realmente comecei, só que eu joguei a versão DX de computador já. Ah, sim. Eu já tinha jogado outros Sonics antes, igual eu comentei, mas esse foi o que me pegou mesmo, sabe? E ele já tinha praticamente todos os elementos que a gente vê nos jogos do Sonic hoje, né? Ou não. Esse daí é você que vai saber me falar mais, porque eu não joguei. Esse eu não joguei, na verdade. Não, esse ele tinha uma coisa que era diferente, que ele, de certa forma, ele era acessível pra um cara que começou agora e nunca jogou Sonic, sabe? Porque você tinha, sei lá, 6 personagens pra você escolher no início, cada um tinha uma aventura deles diferente, e tinha os modos de jogo. Por exemplo, o Tails, as fases dele eram basicamente as fases do Sonic, só que mais curtas e fáceis, sabe? Então, pra um cara que era ruinzão igual eu na época, podia começar com o Tails e depois subir pro Sonic mesmo. E o legal dele é que ele tinha o modo aventura e o modo, sei lá, exploração, não lembro como que chamava, que tirou no 2. Que você ficava realmente andando pela cidade, sabe? Ia explorar os lugares lá, até tinha que chegar no lugar da fase mesmo pra você entrar na fase. Nem todo mundo gostou disso, mas eu achava bem legal. É porque eu já vi o pessoal comentando disso, que ele tinha um esquema que ele linkava mais o mundo, né? Mas o legal disso mesmo era que você tinha uma noção do mundo, sabe? Você tava na cidade, aí você pegava, sei lá, o trem, ia pra floresta, e aí da floresta você embarcava na nave do Eggman. É, no 2 eles aproveitaram mais isso, que realmente tinha as fases de... Os roteiros ficavam no robozinho dele atirando, tinha a fase do Eggman também, você jogava isso. Com o Eggman, com a Rogue... Com o Darkseid também, né? Era o Eggman, a Rogue e o Shadow? Shadow, isso. As fases do Sonic e do Shadow eram de corrida tradicional, de isso. Pega pra ti, as outras eram diferentes. Tinha da M, que era mais de exploração, tinha do... Aquele robozinho lá, que era... O E-103, não, o E-103 Gama é do Heroes. É, mas era o robozinho do 2 também que Tinha o Big, que você tinha que pescar as coisas. E pra terminar, você tinha que pegar todas, jogar com todas e terminar todas. Sim, pra explicar isso aqui, pra quem não jogou, o jogo do Big, basicamente o sapo de estimação dele fugiu e você tinha que pescar ele nas piscinas de água, nas fases que tinha. Era muito bom, você tem que jogar. Não a fase do Big. Sim, eu zerei. Você tem que jogar porque... Inclusive tem umas versões mais novas desse Sonic Adventure. Eu joguei no Dreamcast mesmo. Mas tem uma versão, uns remakes pro Xbox 360, etc. Até tenho vontade de jogar, mas aí eu lembro das fases do Big. Não, eu joguei ele no computador, só que eu zerei só o Sonic, o Tails, o Knuckles e meio que ignorei os outros. Ah, não. Não, tem que terminar tudo pra você poder enfrentar a forma de vida perfeita lá, o Super Sonic. Chaos lá? Não, o Chaos é no 1. Perfect Chaos. No 2 é o... A forma de vida perfeita que o pessoal achava que era o Shadow, mas no final a gente descobre que é um bicho estranho, escroto, que você tem que enfrentar no espaço lá. O 2 eu não joguei ele muito, não. Eu joguei só, sei lá, as três primeiras fases assim dele. O 1 é o Perfect Chaos. Sim, o 1 eu terminei ele, só não fiz com todo mundo. Inclusive o 2 tem uma fase muito chata, que a primeira forma dessa forma de vida perfeita aí é uma... É que você tem que ir pulando umas coisas pra poder acertar ele. Meu Deus, como eu passei raiva pra passar essas fases. Eu não sei se procede isso aqui de agora, porque o meu primo, eu jogava na casa dele, e ele me falou que ele tava zerando com o Sonic lá, e no último boss, ele matou o boss, só que avisou que o boss ia cair em algum lugar, e que ele caiu em cima dele e ele morreu, sabe? Eu não sei se procede isso, porque foi a história que ele me contou. Não, tem umas coisas que você... o Perfect Chaos é tipo uma coisa de água que você tem que ir pulando e chegar até nele. Você entra nele, aí você tem que apertar o botão pra você ir, tipo, como se você tivesse um furacãozinho, pra chegar até a parte que você tem que enfrentar ele. Isso era uma coisa legal, né, que o Chaos, ele aparece desde o início do jogo, era, sei lá, uma criação do Eggman lá, e ele ia coletando as esmeraldas lá mesmo, e cada uma ele ia crescendo, né, virando um bicho diferente. E aí você lutava com cada forma vezes ao longo do jogo. Esse esquema do Sonic 3D também começou umas coisas novas, né? Porque antes a fase, realmente, ela era muito... Você correr, você pular e tal. Mas no 3D, a princípio... Tipo, eu não vou esquecer quando eu tava correndo, fugindo de uma baleia. Ou o Sonic correndo na direção da câmera e a baleia quebrando os pires atrás de mim. Ah, sim. Esse esquema da baleia eu vi. Esse daí eu... Esse aí foi o que eles usaram de chamariz pra falar, olha, agora a gente é 3D, olha o que a gente pode fazer. Que na época era... Meu Deus! Eles faziam esse jogo de câmera, né? De ficar virando o Sonic em várias posições. No 2 tem o caminhão gigante lá que... Vem aqui atacando. Na cidade, na Cityscape. E isso... E aí, o jogo você também ia pegando power-ups ao longo dele, sabe? Então você, por exemplo, pegava... Não lembro se era um talismã ou o que que era, que te dava uma habilidade de dar um dash seguindo uma fileira de anel, sabe? Ah, sim, sim. Que isso depois foi incluído normalmente. Quando tinha uma fileira de anel, é só você apertar o Y lá, aquele... Isso. E tem aquele negócio que eu sempre... eu e o Eric não concordamos muito, que é o homing attack, né? Ah, é o... É porque dá uma facilitada caprichada, né? Mas é uma coisa muito estilosa, né? Porque você pode sair atravessando o céu só quicando nos robôs. Então, isso sim, eu só acho o home attack meio roubado quando você tá numa... Tipo assim, você tá andando pela fase e usando o home attack, sabe? Eu acho meio... Realmente, você tá pulando de um lado pro outro. Só que assim, eu não joguei muito o Sonic... As versões 3D do Sonic, né? Então, o... Eu não tava muito acostumado, mas eu tô jogando recentemente o Sonic Hero, Sonic Forces. Forces ou Generation? Forces. E eu tô acostumando um pouco mais com esse sistema, sabe? Então, assim, tô achando menos estranho, mas eu achava muito estranho quando era mais... O home attack que você tá falando é aquele que ele... Quando você pula, ele já mostra o que tem que... É, você aperta B de novo, ele é puxado pro inimigo. Sem você precisar... Que fica um alvozinho nos inimigos, você tem que pode ir pulando facilmente. Exatamente. Mas é questão de costume também, né? Porque eu não peguei essa fase de jogos 3D do Sonic, então... A gente acabou pulando, mas a gente falou de jogos diferentes, assim, a gente tinha o Sonic Heroes, você citou aí sem querer querendo aí. ia falar dele também. Que era, você jogava com, era tipo, pra quem lembra antigamente, aquele jogo do Vikings, da época do Mega Drive, Lost etc. Vikings lá, né? Lost Vikings, isso. Que você jogava com um time, no caso o time do Sonic, era o Sonic, o Tails e o Knuckles. E você ia trocando de personagem assim, você jogava com os três, só que dependendo do momento da fase, você usava a habilidade de um ou de outro pra avançar. Inclusive, eu acho que eu joguei um pouco deles. Diferentes, né? É, sim. Que você tinha sempre tinha um personagem especializado na velocidade, seja o Sonic, o Wisp, o Shadow ou a Amy. Você tinha o voador, né, que era o Tails, ou aquela abelhinha, sei lá, a Rouge e o... sei lá qual que era o outro. Era a coelha, a Creamy lá. E tinha o cara da força, né, que era o Knuckles, o robô, S-103 Gama, a... eu esqueci os dois, era o jacaré lá e... o Vector. É isso, o Vector e qual que era o outro? Inclusive o Vector, ele... a gente falou no começo de uma das coisas nas pré-Sonic... uma das primeiras coisas do Sonic é que na história ele teria uma banda. E na banda um dos personagens seria um jacaré com esse fone de ouvido. E que depois eles... ele ia ser mais descolado ainda, né? Ia ser o cara. Ia ser o cara da banda. Depois eles aproveitaram isso da banda no desenho lá, que é uma bosta que eu não, nem lembro o nome, mas. E isso do Sonic Heroes era legal, porque realmente cada fase, além das fases mudarem pra cada time, era tipo, o time da Amy era o jogo fácil. O time do Sonic era o jogo normal, o time do Dark era do Shadow era o time difícil, e o time do Vector era o time bizarro, porque você tinha que ficar achando coisa nas fases em vez de correr até o final. Inclusive esse Vector a gente falou, não falou também, não. Eu falei rapidamente do Sonic no Sega 32X, ele, o Spiel e a Abelhinha e o Queen Bee, o Bee. Eles surgiram em um spin-off do Sonic, que era o Sonic... caramba, fugiu o nome. Um deles chamava Chaotix, né? É isso que eu ia falar. É isso, o Chaotix. Esse aí, o Chaotix, que era esse. Eram os três. Não tinha o Sonic, era só esses três personagens aí. O Vector, o Spiel e a Abelhinha lá, que eu não me importo. Depois que começou um monte de personagem ridículo, foi quando o Sonic se perdeu. Esse aí... era meio que o único jogo que eu tinha pro meu PlayStation 2 quando eu comprei o videogame. Então foi. Pra mim ele foi tipo o que foi o 2 pro Eric, sabe? Foi o jogo que eu joguei mesmo. Qual? O Heroes? O Heroes. Ah, tá. Então, assim, pra mim, quando eu pensava em Sonic, eu pensava na verdade em Sonic Heroes. Sabe? Eu tava acostumado com aquele negócio de ficar trocando personagens. E a fase dele era grande, tinha muita. Sim, sim. Não tinha tanto variedade de caminhos, sabe? Mas as fases eram grandes e pra mim até hoje eu considero ele sendo difícil. É difícil, principalmente aquelas fases que você tem que ir em cima daqueles trilhos, né? Tem que pular na hora certa, pular pra um lado, pular pro outro. E você aperta o botão duas vezes e você cai lá pra baixo. Sim, e era legal que você tinha que ir no trilho, aí você tinha que reverter a direção do trilho, você tinha que ficar andando no trilho lá. E as fases eram. Sempre teve muita variedade no Sonic, né? No Heroes você tinha, por exemplo, a floresta tropical, você tinha a beirada do mar mesmo lá, tinha um canyon, tinha uma mansão assombrada e a nave do Eggman, era muito legal isso. Mas já que a gente tá falando que o Sonic era sempre uma coisa descolada, né, falar um pouco sobre as músicas que começaram a ter no 3D também, porque foi a época que eles mudaram para um videogame com mais processamento já, né, capacidade para colocar um som mesmo. E sempre tinha umas músicas de umas bandas bem animadas, assim, pra dar nas fases mesmo. É, começaram a usar música cantada mesmo, ao invés de só as músicas de videogame tradicional, né? Inclusive, esse negócio de som, etc, o Mega não era tão... aí eu falei no começo, ele não era tão bom questão de som. A curiosidade é que aquele barulhinho, aquele som clássico do... que tinha, no primeiro Sonic, se você dividir se você imaginar que a capacidade do cartucho é uma pizza, você dividir ele em 8 pedaços, um desses pedaços era só pro Sega. Nossa, caramba. É. E era naquela qualidade. Eu só queria fazer um comentário que eu estou em Mystic Cave agora. Ah, tá. Eu acho legal a musiquinha dessa. É legal mesmo. Eu não gosto da fase é seguinte, a segunda fase, a próxima fase, que é a do Oil. A do Oil. Ela é chata mesmo, ela é chata. Não é que, além de ela ser chata, a música eu não gosto, porque tem um truque no Sonic 2 pra você ter um zilhão de continues. Só que é tipo assim, você tem um zilhão de continues, ótimo. Mas só que pra você ter esse um zilhão de continues, você vai ter que ouvir essa música no jogo inteiro. Nossa. Todas as fases ficam essa música. Um outro jogo que fez bastante sucesso foi o Generations, né? Esse eu quero falar, porque, cara, se vocês não jogaram ele, vocês têm como jogar, joguem, por favor. É um assunto maravilhoso, sério. Sim. Fica aí é, o bom dele é que ele consegue unir o Sonic antigo, trazer pra uma... O Sonic 4 já tinha feito isso um pouco, que era pegar uma espécie do jogo antigo e dar uma atualizada pros mais recente. Mas o Generation pegou e expandiu isso de uma forma fenomenal. Pra quem nunca jogou, o Generations ele divide as fases em dois atos também, mas o primeiro ato é com o Sonic clássico e o segundo ato é com o Sonic moderno. O legal é que as fases do Sonic moderno, elas não são só aquelas fases 3D que você fica correndo loucamente. Eles também têm a parte 2D, só que você tem as habilidades do Sonic moderno, sabe? E ele revisita várias fases icônicas de outros jogos. Por exemplo, nesse jogo você pode ir na Green Hill, você também pode fazer o Cityscape fugindo do caminhão. Sim. Você luta contra o Chaos quando ele tá destruindo uma cidade, por exemplo. Perfect Chaos de novo volta. Isso. Ele faz homenagem à história inteira. Ele pega alguns jogos do Loborisso, aquele bosta. Mas ele pega a parte boa do Loborisso, que são as fases do Sonic mesmo, que é corrida, etc. Ele pega algumas fases dessas. Ele pega a fase do Sonic Restart, lá dos coloridos, do Sonic Color. Também é ruim, mas... O Loborisso é aquelas do dentro do planeta do Eggman lá, né? Sei isso, lá, exatamente. Dragon Egg, sei lá. Ah, do Loborisso. Eles pegam várias dessas fases de outros jogos e pegam... Te dá essa opção de rejogar, tipo... A gente pulou, mas depois que a SEGA morreu e foi pra Nintendo pegou, a gente teve alguns jogos também do Sonic no Game Boy, etc. Sim, a trilogia de três jogos lá do Sonic Advance. São legais também, mas... Não é a mesma coisa, né? E além desses jogos que a gente falou também, o Sonic teve muitas coisas, né? Eu já comentei que ele teve um jogo de RPG, acho que o DS, Sonic, sei lá, Sonic Chronicles and the Dark Brotherhood, um negócio assim. Ah, teve o Sonic Cavaleiro lá, o Knight, que ele conversa, ele pega... Ninguém se importa com esses jogos. E teve aqueles jogos, sei lá, de skate, não sei, de kart. É muito estranho pensar Sonic Chronicles, né? É, o Sonic Kart e o Sonic Drift, na verdade, que é desde a época do Game Gear que teve. Estranho, porque ele é mais rápido que o kart, cara. Exatamente, não faz sentido algum ele usar kart, mas enfim. Tá lá, né? Tá lá pra quem quiser ver. Quem quiser, não é o meu caso, mas quem quiser. E o Sonic, Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos também. Sonic e Mario disputando corrida. Pois é, não. Vocês vão falar desse jogo ou é a minha vez de ficar calado? Cadê o jogo? Não, eu não joguei ele também, não. Que bom. E tem as outras franquias. Sonic não é só videogame. Teve desenho, teve... Agora, esse time teve filme. Um filme que eu não esperava, mas ficou legal. Porra, estou apaixonado por esse filme. Eu pensei assim, ah, cara, eu vou assistir porque eu gosto de Sonic e tal, mas, né? Sonic. Sonic vs Jim Carrey? Exatamente. Exato. Mas é legal, cara. Oh. Eu tô pra assistir ainda, mas esse filme aí, ele teve uma coisa legal, porque eles soltaram o design do Sonic antes do filme, né? E tava uma coisa... Nossa, é verdade. Cara. E todo mundo criticou ficou tão ruim. Na internet, então o pessoal... Ficou tão ruim que parecia... ficou tão ruim que parecia jogo recente do Sonic. O pior que ficou ruim mesmo. Não, ficou muito bizarro aquela imagem que mostrava só uma sombra dele. Que terror, cara. Eu tinha pesadelo com aquele negócio. Ah, o primeiro trailer foi... Aí o pessoal reclamou, eles... Tenho lá minhas dúvidas, mas... Oficialmente eles refizeram o filme. É, dá a sensação que tipo assim, caramba, esse filme provavelmente o pessoal não vai gostar, então vamos soltar um visual não tão bom? Pra ficar parecendo que a gente melhorou porque o Sonic quiseram. A gente teve o Sonic... O primeiro, o Sonic Movie, que é animado, foi lá no Japão, um anime de, sei lá, é um curta... Tem uns 40 minutos. Não sei se é curta, 40 minutos, mas enfim. É de animação. É bom. Aí tem as séries animadas nos Estados Unidos, que é tudo uma bosta. O Sonic Underground, Sonic sei lá o que, Sonic não sei das quantas. Aí tem o Sonic X, que é japonês, ele voltou a ser legal. É uma série bacana, apesar das crianças ridículas e irritantes. E recentemente teve o Sonic Boom, que é o Sonic do Knuckles bombado lá. É, esse eu não joguei. Joguei não, esse é uma série? Eu vi uns episódios só, não. Ah tá, eu não vi. As animações do Sonic mesmo, eu fiquei muito perdido. Eu só vi um pouquinho do Sonic X e só. Sonic X é bom. Engraçado que o Sonic X foi cancelado lá no Japão. Ele não passou completo lá. Ele só passou completo na França. Isso. Mas ele na terceira fase lá, não tem no Japão. Depois lançaram em DVD, mas na TV mesmo, na época que tava passando, não tem. Que isso. Falou música, tem as músicas do que eu estou usando pra trilhar esse podcast aqui. Principalmente do Sonic Adventure pra frente, que são as músicas cantadas. A Live and Learn, a da Cityscape mesmo. Sim, essa que eu citei no início da minha abertura. Então, a Live and Learn. Eu gosto muito das do Sonic Heroes, porque... A música principal do Sonic Heroes é legal também. Sim, como era o único jogo que eu tinha, né? Meio que eram as músicas que eu escutava na época também. Colocava naquele MP3zinho lá e ia pra... Eu tinha música, Sonic tinha Heroes. Várias dessas músicas. Ah, dá pra ouvir. Vamos falar de algumas, né? Tinha Sonic Heroes, What I Am Made Of. Tinha a do... Sei lá, do Team Dark, lá era This Machine, né? A Diz Machine tinha do I Am Eggman lá. Isso. Só que eu acho que essa era do Adventure. E eu gostava muito também da do Team Rose lá, né? Que era aquela Follow Me, acho. Ah, Follow Me, sim. E uma coisa legal do Generations também é que ele tem um mod de seleção de música, né? Que você pode colocar algumas dessas músicas pra tocar lá. É, ficar ouvindo lá. O último bloco... Inclusive, algumas tiveram remasterização, tipo a da Cityscape. Não foi só a fase que eles mudaram a música, isso, né? A música também, eles melhoraram ela, né? Fizeram tipo remix, sei lá. E uma coisa do Generations é que eu tentei platinar ele. Eu não consegui porque o modo online tá meio bugado e o jogo crasha. Mas eu fiz tudo menos os troféus do modo online lá. E um deles envolve passar do último boss sem levar um hit. E tava muito frustrante isso. Até que eu botei a música do Sonic Heroes pra tocar e aí eu passei de primeira. Ah, eu não tenho paciência pra esse negócio de platinar não, mas... Pode ser, porque eu tava tentando há 2 horas já passar assim, do chefe antes de tocar a música. Pode ser, mas eu prefiro pensar que a música me ajudou. E mais recentemente a gente teve aquilo que foi um afago pros velhos, os fãs velhos e rancorosos, que foi o Sonic Mania. Ah, sim, sim. Esse aí eu tô com ele aqui, eu não joguei ainda, esperando o momento. O momento é agora, ó. Terminar aqui e vai lá jogar. Bota ele pra baixar no videogame aqui pra poder jogar ele. Mas ele realmente pega... o pessoal elogia bastante. Ele é basicamente no estilo antigo. Tem algumas coisas dos novos, assim, de movimento, etc. É basicamente se você estivesse jogando uma continuação lá do Sonic Knuckles, coisa mais recente. Uhum. Ah, uma coisa também que eu esqueci de comentar do Generations é que o jogo ele tem, sei lá. 9 fases, cada uma com 2 atos, mais algumas fases especiais lá. Mas ele tem também uns desafios pra você fazer depois que libera as fases lá, pra você pegar as esmeraldas e coisas assim. Isso assim, tem bastante tempo de jogo e tem umas coisas que são frustrantes, mas a maioria é muito divertido, sabe? É, e tem uma... Depois que você pega... o modo bônus de pegar as esmeraldas nesse jogo aí é o bônus do Sonic do 32X, que é que você tem que sair perseguindo os aliens lá. Que é uma coisa que eu não consegui ainda, que eu sempre travo lá nas 2 últimos. Mas depois que você vira o Super Sonic, tem uma fase a mais que você enfrenta o verdadeiro boss, assim, como o Sonic. O Generations eu peguei ele, eu fiz tudo lá. Só não contou mesmo os troféus do online, embora eu tenha feito os requerimentos também. Só que o jogo crashava toda vez que eu saía da fase. Mas ele realmente era muito divertido esses desafios, porque eles pegavam as fases, eles modificavam coisas nas fases. Então tinha algumas que era tipo, ganhe do seu doppelganger, sabe? Então você tinha que passar da fase da forma mais rápida possível pra você ganhar de um cara que tá jogando bem na fase, sabe? Tinha outros que era, sei lá, você tinha que passar da fase de... Tinha um lá que você tinha que ficar quicando uma placa na sua cabeça e carregar ela até o final da fase. Nossa, que caramba! Esse era muito chato, mas a maioria era legal, tipo, tinha um lá que você jogava com o espio, né, aquele camaleão ninja, E você tinha que ficar atacando a corda ninja com a ajuda dele nos apoios pra você se balançar através da fase, sabe? É, a parte do Spear e do Abelhinha lá eu não cheguei a comprar, que eu não peguei esse. Eu comprei assim no lançamento e isso aí foi DLC. Ah, sim. Eu acabei de chegar na fase do petróleo lá, que é muito chato. Ah. Pelo visto, eu não vou conseguir zerar o jogo antes da gente parar. Mas eu consegui chegar bem longe e isso tá me deixando bem surpreso, porque faz anos que eu não jogo esse jogo. Memória muscular. Hã? Memória muscular. É tipo isso mesmo. O problema é que a fase essa do petróleo é a que eu menos lembro. Ela é sempre a que eu vou e termina, sabe? Ah, o Eric falou de chegar numa fase e travar. Teve no Sonic 2, o último chefe é o robôzão gigante do Robotnik lá. Sim. Na época que eu jogava, eu chegava até nela e não conseguia passar nem ferrando. O ruim é que você tinha que começar desde o começo de novo. Só me lembrem aqui, é no Sonic 2 que tem uma fase da floresta que você tem que estar pulando os troncos da cachoeira? O tronco? Não, o tronco da cachoeira é no Sonic, que eu lembro disso, é no Sonic 1 do Master. É, pode ser. Né? É. Eu joguei no Master System mesmo, na casa do então, a fase 2, o segundo ato da floresta, no Sonic 1 do Master, você tem que subir uma cachoeira pulando os troncos. Os troncos ficam caindo na cachoeira e você tem que pular tronco em tronco pra subir. A gente nunca passava disso. Eu ia falar que provavelmente não é o 2, porque eu não passei por isso aqui hoje. O que eu ia falar é que eu não conseguia passar e na época tinha um negócio na Tectoy que era o hotline, que você ligava e pedia dicas de jogo. Eu cheguei a ligar lá e pedir dicas pra passar, só que eu passei antes deles responderem. Tá de boa. Que época, né, cara? Pra você ver como é que as coisas eram. Eu fui no orelhão ligar, porque não tinha telefone na época. Você liga lá pro cara, o cara liga o videogame, vai passando das fases até chegar lá, porque não tinha como voltar lá, né? Ah, mas não tinha o cheat. Não tinha, não. Na época não tinha. Tem cheat emulador. Na época não tinha isso. No máximo tinha o tronco de escolha de fase, mas aí você não tinha todos os tempos, etc, os pontos. É, não, eu falo cheat pra escolher a fase mesmo, pra responder o... Te responder, por exemplo, o cara só precisaria do cheat da fase. Não, mas se eles estão nesse negócio, eles têm lá as versões beta, alfa, sei lá, das coisas. É verdade, tem isso. Além do monte de guia já também, né? Eu acho que a gente comentou bastante coisa aqui do Sonic, né? Dá pra gente... A gente deixou muita coisa de fora. Acabou que a gente comentou só das principais jogos e adaptações e tal. A gente até citou um monte de coisa. Citou até coisa que não precisa, tipo o Lobouriço. Pior que a gente falou muita coisa mesmo. Muito mais do que eu imaginei que a gente ia conseguir falar. De novo, Generations. E por curiosidade... A gente tava lá no início do programa, eu falei de Papercraft, essas coisas, né? Por curiosidade, um dos primeiros que eu montei foi justamente do Sonic. Eu acho que eu tenho uma foto, eu vou ver se eu coloco a foto. Deve ser fácil montar as TVzinhas lá do Sonic. Eu montei também uma TV. Eu lembro, acho que você me mostrou uma vez, uma dela. Tem alguns Papercraft, desses bonequinhos aí, legal, que tem a Green Hill... Quase que você falou Papercraft, hein? Exatamente, eu corrigi a tempo. Até porque não é bonequinho, né? É a fase, efetivamente. Sim, tem a Green Hill, tem a Marble Zone lá do Sonic 1 e tal. É. Inclusive a Marble Zone, uma coisa que a gente falou do... O Sonic sempre foi de porrada, de correr pra feito doido, a do Marble Zone não era assim. Tinha que ir mais devagar, que você tinha que pular certinho. Eu não consegui zerar o Sonic 2 enquanto a gente gravava, porque eu tive que dar uma saída. O pessoal vai até notar que eu fiquei calado em alguns momentos do programa. É, não foi porque você estava jogando Sonic 2 e não deu a mínima pro programa, não. Não, eu tô aqui no segundo ato da Oil Ocean e não vai dar tempo de jogar as três fases do Metrópolis, nem a Sky Chase, nem nada, não, infelizmente. Mas deu pra chegar. O robô gigante lá, o Egg. Mas tá pegando as esmeraldas? Nada, deixei pra lá. Pra avançar. Bom, os bônus, a fase bônus desse jogo aí é bacaninha, ó. Cara, legal mesmo. Jogar, né? Eu tô jogando o basicão, é porque eu queria ver até onde eu chegava, entendeu? Ah, no tempo do programa, mas... Fazendo speedrun aí. É, speedrun! Sonic é tipo o pai das speedrun, então, né? Tipo isso. Bom, então... Uma coisa legal que tinha no Sonic 2, você falou em speedrun, era aquelas fases que você podia jogar em dois, de algumas fases, pra quem terminava mais rápido, a tela dividia assim. A gente citou mais ou menos bem por alto que um controlava o Tails, né, e outro controlava o Coin. Mas aí era na fase normal. No jogo normal, você controlava o Tails e o outro controlava o Sonic, mas se o Sonic corria muito rápido, o Tails ficava pra trás e o... Sim. Mas esse de fazer correr era fase dividida mesmo. Você me lembrou de uma coisa aqui. Eu falei que eu tinha um jogo quando eu tinha 5 anos de idade que eu ganhei, né? Ou 6 anos, por aí. Aí, na tela de título, Sonic 2, né, que eu tô falando, a tela de título aparecia lá um jogador ou dois jogadores, né? Assim. Aí, quando eu tinha meus 10 anos de idade, mais ou menos, tal, que eu falei que meus colegas começaram a usar emulador e conhecer os jogos e tal, eles começaram a falar de Sonic de novo, né? E aí, um lá que tinha internet pegou os códigos pra mim. Tipo assim, ah, aqui é a... Eu cheguei no chefão. 192, 124. Ouvi as músicas B17, 19, 9, não. É, 17, 69, 9, 17. Ah, eu não lembro. Mas aí, eu ia falar que assim... A fase de seleção de fase, etc. Eles mandaram lá, e aí falava assim, ah, você tem que ir na... Você tem que ir na seleção de música e no sei lá o que e tal. Aí eu tô tipo assim, seleção de música? Como assim? Aí quando eu tinha 10 anos, eu pensei em apertar mais uma vez pra baixo no menu inicial e descobri que tinha options. É. Inclusive no option dá pra você jogar com Tails sozinho. Exato, não. Aí sei lá, você pode colocar só o Sonic, só o Tails. Só o Tails. E eu não fazia ideia. Descobri isso depois de velho. Bom. Então, eu acho que a gente falou bastante coisa. Eu tô tentando enfrentar e derrotar o chefão do Oil Ocean, que sempre é o que me dá mais trabalho. E eu não sei se eu vou conseguir dessa vez. Ah, caramba, vou morrer. Perdi os anéis todos. Se tivesse a esmeralda, teria o Super Sonic. Era só ficar pulando em cima dele, feito doido. Olha só, falta dar uma batida nele e eu estou sem anéis. Se eu errar, eu morro. Vamos ver como é que esse programa vai ser encerrado agora. Morri. Então é isso. A primeira vez que eu morri no jogo foi contra o chefão do Oyoshin, tá bom. Depois de muito tempo, tá bom. Bom, fechando o emulador, eu espero que o pessoal tenha gostado. Foi um programa um pouco diferente, mas comentando aqui das nossas memórias e as nossas experiências, né, com Sonic, do que da, tipo assim, ah, parte técnica do jogo. Como o Eric não é bom em memória, ele tava jogando na ao vivo aqui pra poder ter memórias. Exatamente, exatamente. Tanto que o jogo acaba na Ocean, né? Eu acho exatamente, que não tem mais nada depois. Bom, mas eu espero que o pessoal que tá ouvindo tenha gostado do programa. Eu, particularmente, gostei bastante de gravar. Foi um papo legal aqui. Então, fechamos? Mais algum comentário? Sim. Acho que é não. Isso aí. Bom, então é isso. E cega. A mulher do Demolidor.